Deixa eu te abraçar mais uma vez. Quero sentir o teu calor. Ao som do novo Mega Guimarães. Quero te ter perto de mim. Você é o amor que eu sempre procurei. Então vem amor. Deixa eu te abraçar mais uma vez. Quero sentir o teu calor. Ao som do novo Mega Guimarães. Quero te ter perto de mim. Você é o amor que eu sempre procurei. Então vem amor. Vamos dançar.